chegou, trazendo tanta paz pra minha vida. Mas foi um sonho, que pena, amor. E agora como vou te encontrar? Estou com o DJ, o DJ no pensão, que vai tocar a força do som. Eu vou encontrar meu amor, torna o meu sonho em realidade. Vem dançar, o DJ para 13, o animal do Pará. Estou com o DJ, o DJ no pressão, que vai tocar a força do som. Eu vou encontrar meu amor, torna o meu sonho em realidade. Vem dançar, o DJ para 13, o animal do Pará. Leandro Costa, Fabiano Tailandense Produções. Foi como um anjo, você chegou, trazendo tanta paz pra minha vida.